Nanavê, mas eu dançar no baile moderno. Oh, Nanavê, mas eu, a noite tá me chamando. Oh, Nanavê, mas eu, teu amor se foi no mundo. Oh, Nanavê, mas eu, não fique em casa chorando. Eu vou ligar na tomada, 34 alto-falantes. Aqui se ouve distante, a rádio encantada. Hoje ao entrar madrugada, bote a nota no cadeiro, no giro do eixo pé. É minha voz do conquista, se abro, chegue pra pista, que isso é um baile moderno. Pra eu interar a passagem.